durável. Firmam tratados com as forças mundiais, os mandatários das nações desenvolvidas dizem palavras que não coincidem jamais. Assim que podem, pisoteiam os pequenos, lhes empurrando seus pesados arsenais. São lobos maus fantasiados de ovelhas, por fora homens, mas por dentro animais. Se não deixarem Cristo entrar em suas vidas, não adianta, a vitória não virá. A alternativa é confiar no grande Deus. Não há problemas que Ele não resolverá. Ecologistas brigam pela natureza, tentam salvar o que o homem destruiu. Seria bom ter evitado as catástrofes, mas no passado o futuro ninguém viu. Onde estavam os tais bruxos e adivinhos que hoje enganam as camadas sociais? Conclamo a todos, se convertam a Jesus. Comemos o mundo das mãos de Satanás. Se não deixarem Cristo entrar em suas vidas, não adianta, a vitória não virá. A alternativa é confiar no grande Deus. Não há problemas que Ele não resolverá. Problema do menor abandonado, também as drogas com sua proliferação, o terrorismo semeando horror e medo. Parece não, mas existe uma solução. Tantos problemas sociais acarretados, o mundo jaz na mais horrível situação. É o fim dos tempos, é o princípio das dores. Só os remidos com Jesus breve estarão. Se não deixarem Cristo entrar em suas vidas, não adianta, a vitória não virá. A alternativa é confiar no grande Deus. Não há problemas que Ele não.